Teatro Oficina, Resistência e Renovação. Capítulo 5, Público e Crítica. Em documentário à rede Sesc TV em 2002, o crítico Sabato Magaldi afirma que de 1967 a 1969, o Oficina atingiu seu auge criativo. O Oficina, depois de fazer Pequenos Burgueses do Gore, fez outro espetáculo importante, seria Andor, do Max Frisch, e de 67 a 69 aquilo que eu considero mais importante na sua história, O Rei da Vela, de Oswald de Andrade, que estreou em 67, Galileu, de Brecht, em 68, e Na Selva das Cidades, também de Brecht, em 69. No entanto, para chegar a esse nível de criatividade e experimentação, muitas divergências internas e externas ocorreram e ainda ocorrem. Inácio de Loyola Brandão e Cleide Acunes comentam a relação entre o Oficina, o Arena e o TBC. E o Teatro Oficina, que foi uma revolução no sentido de um teatro social. E os dois fizeram teatro social político empenhado, responsáveis por uma mudança de linguagem e de ideologia, porque não tinha o teatro ideológico. O Arena, o Oficina e o TBC se amavam e brigavam por um teatro melhor. Eles brigavam por uma causa comum. Então já é a prova de amor, porque todos os três grupos amavam o teatro. Os três grupos queriam o melhor teatro. Os três grupos brigavam para conseguir isso. Brigavam entre eles e entre todos. Briga de amor. Stanislavski, Grotowski, Artaud, Laboratórios de 12 Horas, Macumba, Orgia e Antropofagia. Todos esses elementos garantiram discussões sobre o conteúdo e a forma dos espetáculos, como comentam Itala Nandi e Miriam Meller. O Teatro Oficina sempre foi um teatro que era básico a gente se transformar dentro de si próprio e não ser um grupo que permanecesse do mesmo jeito. Hoje em dia, eu acho que o Zé Celso ainda foi assistir Cacilda dele. Então tinha coisas divinas, maravilhosas, inspiradas dos deuses mesmo do teatro. Mas tinha umas outras coisas que eu não suporto. Eu detesto. Não, eu não sou pudica ou púdica. Eu não gosto dessas coisas de agora vai todo mundo de pau de fora, agora vai todo mundo falar em palavrões. Então era óbvio que a gente acompanhasse os tempos. Os tempos davam para um momento de desespero. Eu acho isso absurdo, ridículo, pra quê? Que tipo de agressão imbecil é essa? E infelizmente o Zé Celso pegou muito essa língua, então, de macumba. Que é isso? Pra mim teatro não é isso, não. O Oficina nunca foi um grupo fechado. Todas as áreas que havia dentro da Oficina, é um grupo muito grande, com muita gente, recebia muita gente, portanto, recebia muitas informações. Era natural que essas influências acontecessem dentro do próprio Oficina. Porém, Zé Celso acredita no teatro como transformador do tabu em totem. É preciso ir direto ao tabu, aliás, faz parte da nossa Constituição, do nosso acordo jurídico da Associação Teatro Oficina de Zona, vai ir direto ao tabu, que é uma coisa que tiramos do Manifesto Antropofágico, que é lá que está a riqueza. Você tem que se confrontar com ele. E você não pode evitar as fases, às vezes destrutivas, negativas, difíceis, as mortes. Não só pior que as mortes, me dizem também, muito pior que a morte, as separações de pessoas em vida, as mortes de pessoas em vida, as aspirações. Você tem que deixar de trabalhar sobre elas. O teatro é um lugar que não pode rejeitar nada. Por outro lado, Renato Borg enxerga em algumas tendências assumidas pela Oficina uma submissão ao olhar estrangeiro, como foi no caso da participação do grupo norte-americano Living Theatre. O teatro que eles traziam, a gente já tinha visto lá, era um teatro feito junto com o público, não era um teatro representado de personagens, mas era um teatro de animação. Né? Eles jogavam o tema, botavam o público no meio e todo mundo começava a agir. E houve muitos julgamentos por parte do Living para ver quem era apto a entrar no Living ou não entrar. Eu me lembro que eu achei aquilo um olhar de Anchieta sobre os índios, achei eles com cara de colonizadores, eu não quis trabalhar com eles não. Com uma trajetória que se confunde com a de Antônio Conselheiro, o próprio Zé Celso foi o centro de dissonâncias no grupo. O Zé também é intempestivo. Se ele fala, ele também responde. Às vezes ele responde com um soco. Acho que naquela época Ele foi um diretor genial. Acho que eu aprendi muito com ele. Foi uma época gloriosa. O Zé Celso, eu tenho ainda muito carinho por ele, mas eu não convivo com ele, porque eu acho que durante muito tempo ele se perdeu, seguiu uma linha que eu não suporto. Desentendimentos também ocorreram devido à relação que o teatro estabelece com o público e com os críticos. Ed Fraser recorda o período em que o grupo do Oficina era aclamado pela crítica. Quando pegou fogo, então nós fizemos A Vida Impressa em Dólar, Pequenos Burgueses e Andorra. Aí nós fomos viajar. Fomos para o Rio de Janeiro, estourou no Rio de Janeiro, né? O Rio não conhecia a gente. Foi uma loucura. É páginas e páginas e páginas de crítica maravilhosa, né? Nosso respeito. Tem uma crítica de um Ian Michels, que era um grande crítico, assim: paulistas vêm ensinar os cariocas a representar. Nós ficamos emocionadíssimos, né? Inácio de Loyola Brandão, que chegou a trabalhar como assessor de imprensa do Oficina nos primeiros anos do grupo, recorda o trabalho realizado por Sabato Magaldi. Eram críticos assim, eles iam ao teatro, eles faziam uma primeira crítica rápida no dia seguinte, depois eles faziam uma crítica imensa, mostrando o porquê a encenação era boa ou ruim. Então eles baseavam as coisas, mostravam a encenação do ponto de vista de direção, o que era o texto para eles, situavam historicamente, situavam filosoficamente. Então o Sábato foi um grande crítico, um grande ensaísta do teatro. Zé Celso recorda o tipo de relação que a Oficina estabelecia com o público, em contraposição à doutrina socialista apresentada pelo Teatro de Arena. O Teatro de Arena procurava levar ao povo a doutrina comunista ou socialista, levar cultura ao povo. Mas isso realmente deu uma coisa maravilhosa, que eles acabaram, eles sendo culturados pelo povo. Quer dizer, nessa saída que apareceu de Cartola, nessa saída que apareceu Meus Cavaquinhos, que apareceu toda essa geração maravilhosa do morro. Porque nós fazemos o contrário, nós não íamos para passar a cultura, nós íamos para fazer um processo de autopenetração, para a gente matar o pequeno burguês de nós mesmos e para o nosso corpo se tornar um agente revolucionário. Com a peça O Rei da Vela, a Oficina conquistou seu público tanto no Brasil como fora dele, nas palavras de Frei Beto e Renato Borg. Pelos relatos que eu tive do pessoal que foi à França, ela funcionou bem. O Rei da Vela, que foi realmente um acontecimento de caráter, era de lascar. No Oficina, o público nem sempre foi o alvo primordial das montagens. A viagem feita pelo Brasil em 1971, momento da criação do espetáculo Graças Senhor, somente teve êxito em Brasília, como reconta Renato Borg. O espetáculo que a gente estava experimentando, que foi dar no Graças Senhor, aconteceu mesmo em Brasília, porque era feito de um nível de pessoas que tinham um nível universitário como nós, para os universitários. Agora, acho que os espetáculos que a gente tentou fazer assim nas cidades do interior do Recife, do interior do Ceará, etc., não foram tão bem sucedidos. Havia uma dificuldade de entrosamento. Hoje, Marcelo Drummond e Silvia Prado sabem definir qual o tipo de público da companhia e quais espectadores querem conquistar. A gente tem um público grande assim na estreia, depois a gente tem um público bom, eu gostaria de ter mais. O teatro tem um público que não é o público da massa, da TV. Quantas pessoas assistem TV, quantas pessoas assistem teatro? Eu acho que o nosso objetivo é o da massa, sim. Mas isso não impede que a gente faça como agora. A gente quer ter 500 pessoas no teatro, a gente quer ter 1.500 pessoas. Mas isso não impede que a gente feche uma sessão porque tem 9. Então não é um público de celebridade, é um público bem legal, é um público entendido, relaxado, é um público que eu gosto muito. Apesar de eu achar que a Oficina também precisa atingir outros públicos além desse público, mas esse público é demais, que é o melhor público, sem dúvida. Que é um público relativamente pequeno para a sociedade que a gente vive, mas é um público que leva, que é um público que vai na frente. O nosso público é assim, tem gente que vai lá, tem gente que gosta, tem gente que se maravilha, tem gente que vai e não entende nada. Tem gente que vai na Oficina, tem um público que vai sempre na Oficina, que senta sempre no mesmo lugar. Eu não entendo esse público, por exemplo, sabe? Eu não me sinto desprestigiada, mas eu quero mais. foi a série de reportagens Teatro Oficina, Resistência e Renovação, em comemoração aos 50 anos do grupo. Evoé!